أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, inshallah, hoje então a gente fala da última aula da biografia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. E, alhamdulillah, rabbil alameen, que nos ajudou nessas 18 aulas, contando com essa, a encerrar a biografia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. É claro que nós não conseguimos falar todos os detalhes da biografia, mas, alhamdulillah, muitos detalhes a gente conseguiu estudar. E esses detalhes, inshallah, têm sido suficientes para aumentar o nosso amor pelo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. E, inshallah, essa aula, na qual, na verdade, se torna um pouco triste, porque fala da morte do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, essa aula nos ajude a aumentar a nossa fé e nos ajude a amar ainda mais o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sendo que isso é um dos pilares da nossa fé. E, alhamdulillah, rabbil alameen, por todas as graças que ele nos concedeu, e entre elas, o privilégio de ter estudado a biografia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, e, alhamdulillah, que ele nos encaminhou até aqui, e nós não poderíamos ter nos encaminhado se Allah subhanahu wa ta'ala não tivesse nos encaminhado. E também agradeço ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, pela paciência que ele teve com aqueles que causaram danos contra ele e contra aqueles que fizeram ele sofrer, para que hoje nós pudéssemos ter a bênção e o privilégio de sermos da umma do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Se ele não tivesse tido essa paciência, essa perseverança e esse trabalho todo pelo Islam, talvez o Islam nunca teria chegado até nós. E, alhamdulillah, rabbil alameen, hoje nós somos muçulmanos e seguimos, somos da umma do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, isso graças ao esforço dele, ao esforço e trabalho dele, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. E como nós vimos, ele foi um verdadeiro modelo de vida, não só para os muçulmanos, mas para toda a humanidade. Ensinou toda a humanidade. Ensinou a humanidade como adquirir a sua dignidade e como fazer o renascimento da humanidade e como trazer felicidade à humanidade. Trouxe a luz para a humanidade no momento em que a humanidade estava na escuridão total. E trouxe a luz da fé. Dele, nós aprendemos a fé. Aprendemos o tawhid. Aprendemos a adorar Allah subhanahu wa ta'ala tal como ele merece. Aprendemos a paciência. Aprendemos a fidelidade. Aprendemos a educação. Até mesmo a educação, a higiene. Isso tudo nós aprendemos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. A relação com os demais. O planejamento. A política. A paz. O jihad pela causa de Allah. Tudo isso nós aprendemos com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, o professor da humanidade. E essa é a nossa última aula da biografia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. A gente vai resumir, né? São alguns importantes detalhes. Não são todos os detalhes, mas são alguns importantes. E tenho em mente, como eu falei, que esses 4 meses, 5 meses que nós estudamos a biografia do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, não foi suficiente para estudar toda a biografia. Porque a biografia do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, é riquíssima. É riquíssima em fatos, em acontecimentos e ensinamentos. Toda a biografia. Mas, inshallah, com esses detalhes que a gente estudou, possa ter nos ajudado a conhecer melhor o nosso profeta, sallallahu alaihi wa sallam, e ter amado mais ele ainda, mais do que já nós amávamos ele. E se nós quiséssemos dar um título para essa nossa aula, que título que a gente daria para essa aula? Talvez o melhor título para essa aula seja o triunfo da verdade e do bem sobre o mal e os interesses pessoais. Porque esse título, na verdade, resume toda a missão do profeta, sallallahu alaihi wa sallam. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, veio com a missão de trazer o triunfo da verdade. A verdade triunfar no mundo, na humanidade. E o bem triunfar na humanidade. E o mal cair e os interesses pessoais caírem. Essa foi a missão do profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Porque as revelações nunca planejaram. As revelações somente traziam o procedimento e o caminho, a orientação, que é o caminho, que é o Corão Kerim. Só que a revelação nunca planejou nada. A revelação? Nunca planejou nada. Se planejava. Quem planejava era o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, seus companheiros. Mas as revelações de Allah Subhanahu Wa Ta'ala ao anjo Gabriel não planejavam nada. Quem planejava eram os humanos. Fazer diferente. Pronto. O Corão trazia procedimento, trazia a orientação, mas o Corão não planejava nada. Não planejava como levar mensagem. É, irmão, tá um barulho horrível, irmão, por favor. E também aconteceram milagres, irmão. Aconteceram alguns milagres na época do profeta. Só que esses milagres vinham para dar ânimo e para elevar o espírito dos muçulmanos, mas não para modificar os acontecimentos. Mas não para modificar os acontecimentos. Para influir nos acontecimentos, era somente o planejamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dos muçulmanos. O anjo Gabriel veio ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trouxe a revelação, mas não ensinou a ele como fazer essa missão e adiante. Não ensinou o profeta sallallahu alaihi wasallam como espalhar a mensagem do Islã. Ensinou simplesmente a mensagem, mas ele ensinou como fazer essa mensagem adiante. E isso teve que vir no planejamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala no Corão realmente tem o mensageiro de Allah um excelente exemplo para aqueles que esperam contemplar Allah, deparar-se com o dia do juízo final e invocam a Allah frequentemente. Essa experiência do profeta sallallahu alaihi wasallam resultou através de certos princípios. Certos princípios que o profeta sallallahu alaihi wasallam aplicou, sem a qual não poderia acontecer nenhuma reforma na humanidade. Nenhuma reforma na humanidade chegaria a triunfar sem esses princípios. E são esses princípios que nós devemos utilizar se nós queremos hoje reformar a humanidade. Se nós queremos que hoje a verdade ganhe na humanidade, nós devemos utilizar esses 14 princípios. Quais são esses 14 princípios? Primeiro princípio. O profeta sallallahu alaihi wasallam sempre planejava. Planejava como levar a mensagem de Allah adiante. Sempre planejava. Então não haverá nenhum renascimento na Ummah se a gente não planejar, se a gente não trabalhar para isso. E cada um de nós tem que planejar na sua área, em como levar a mensagem adiante. Como levar a mensagem de Allah adiante. Então, o primeiro princípio do profeta sallallahu alaihi wasallam para fazer triunfar a mensagem de Allah foi o planejamento. Planejou como fazer a mensagem adiante. Lembram quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, no início da mensagem, primeiro escolheu algumas pessoas que eram destacadas dentro da sociedade e passou para essas pessoas o Islã, para que essas pessoas ajudassem ele a levantar o Islã. E foi através daí o planejamento do profeta sallallahu alaihi wasallam e que hoje fez com que houvesse o triunfo da Ummah. Segundo princípio é a paciência, a perseverança, o sacrifício inclusive da própria vida, né? Todos os sahabas sacrificaram as suas próprias vidas pelo Islã. Sem esses princípios a gente não vai passar a mensagem do profeta adiante, nem vamos reformar a Ummah. A paciência, a perseverança e o sacrifício da própria vida. Então, é necessário que haja uma paciência por parte dos muçulmanos e sacrifício, esforço pela causa de Allah. Terceiro princípio, o estudo da religião, a prática da religião e o treinamento. Vocês lembram quando o profeta sallallahu alaihi wasallam criou o Dar al-Arqam, Dar al-Arqam era o lugar onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam ensinava os sahaba, ensinava os seus companheiros. E desse grupo, Dar al-Arqam, saíram os sahaba mais ligados ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, os sahaba mais destacados. E através dessa escola, que seria Dar al-Arqam, houve um estudo cultural, espiritual, moral, político, religioso, que edificou essa maravilhosa geração, que foi a geração de Sahaba, radiallahu anhum. Então, se nós quisermos passar a mensagem do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, adiante, nós devemos ter conhecimentos em todas as áreas, e principalmente conhecimento da nossa religião. Nós devemos conhecer a nossa religião. Nós devemos estudar a nossa religião. Quarto princípio seria a convivência com os demais. Então, que tipo de convivência com os demais? A gente sabia viver junto com os demais, passando a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Principalmente nós aqui no Ocidente. Vocês lembram quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam chegou em Medina, ele fez uma constituição de Medina e que estava destinada a todas as comunidades, inclusive os judeus que moravam em Medina. E também o profeta sallallahu alaihi wa sallam dirigiu cartas aos reis dos demais países, chamando eles para o Islam. Também o tratado de Hudaybiyah, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando foi fazer a Umrah, levou junto com ele para a Umrah não só os muçulmanos, mas também os não muçulmanos. E tudo isso nos ensina que nós devemos saber viver com os demais. Devemos saber conviver com os demais para passar a mensagem. Se o profeta sallallahu alaihi wa sallam não soubesse conviver com os demais, jamais ele teria passado a mensagem. Até porque ele vivia em meio aos incrédulos. Se ele não soubesse conviver com eles, ele não teria conseguido passar a mensagem. Só que essa convivência que nós estamos dizendo, não quer dizer que nós devemos imitar os não-muçulmanos, abandonando a nossa religião, ou fazendo haram ao nos misturar com eles, como acontece muito hoje em dia. Não, mas a gente tem que ser sociável. Tudo bem que a gente tem que ser sociável, mas jamais abandonando a nossa religião. Jamais está fazendo haram para agradar os incrédulos. Nós devemos saber ter a boa convivência com os demais, mas sabendo ter total orgulho da nossa religião e sendo modelos de Islam para passar a mensagem adiante. Nós devemos procurar ser modelos de Islam para passar adiante a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. O quinto princípio: o Islam é sinônimo de paz. O Islam é sinônimo de paz, não de guerra. Toda a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam nos ensina isso. O Islam é um sinônimo de paz e não de guerra. Mas existe a guerra no Islam, em três casos. Quais são esses três casos? Primeiro, quando a gente estiver obrigado a isso, quando a gente estiver obrigado à guerra, que é no caso da gente ser atacado, como acontece os casos de acontecer invasões aos países muçulmanos, nesse caso, nós temos total direito à guerra. Segundo, quando há traição de um povo, vocês lembram quando os povos traíam os tratados com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, havia guerra, porque isso é uma traição. E terceiro, quando nós nos vemos proibidos de passar a mensagem de Allah adiante. Lembram que Quraysh atrapalhava o profeta sallallahu alaihi wa sallam, não deixava o profeta sallallahu alaihi wa sallam passar adiante a mensagem? Vocês lembram disso? Lembra quando chamavam ele de louco? Lembra quando as pessoas, quando viam o profeta sallallahu alaihi wa sallam e queriam se aproximar dele para saber sobre a mensagem dele, o povo de Quraysh chamavam ele de louco, chamavam ele de que ele fazia magia, faziam diversas difamações contra o profeta sallallahu alaihi wa sallam para que ninguém chegasse perto dele para conhecer a religião. E nesse caso, pode haver a guerra. Quando nós nos vemos proibidos de passar a mensagem de Allah adiante. Hoje, uma curiosidade é, se a gente for ver, quem é o Quraysh hoje? Quem é o Quraysh hoje? Quem é que está impedindo que a mensagem de Allah chegue adiante hoje? A mídia. Subhanallah. A mídia hoje está fazendo o papel de Quraysh. Porque aqui que Quraysh falava, não chamava o profeta sallallahu alaihi wa sallam de louco? Não chamava o profeta sallallahu alaihi wa sallam de feiticeiro? Chamava. Hoje estão me chamando de quê? Nos chamam de terroristas, chamam as mulheres muçulmanas oprimidas. Toda propaganda, não é uma falta que Quraysh fazia uma propaganda, para que a mensagem do profeta sallallahu alaihi wa sallam não fosse adiante, hoje a mídia está fazendo essa propaganda, para que o Islam não vá adiante. Ah, subhanallah, quem protege o Islam não somos nós. Alhamdulillah, quem protege o Islam é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, irmãos, existe jihad, existe guerra no Islam nesses três casos. Nesses três casos, nós não temos vergonha alguma de dizer que existe a guerra. E isso não é terrorismo. Nós não nos envergonhamos do jihad pela causa de Allah. O jihad pela causa de Allah existe. Existe no Corão, existe nos mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, mas nesses três casos. Quando nos vemos obrigados a isso, quando há traição de um povo, e quando nos vemos proibidos a passar a mensagem de Allah adiante. Nesses três casos, existe jihad pela causa de Allah com a guerra. E nesse caso, são os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala e não há terrorismo nenhum nisso. Vocês lembram, por exemplo, as batalhas de Badr e de Khandaq? A batalha de Badr e a batalha das trincheiras? Foram a mesma situação. O profeta sallallahu alaihi wa sallam se viu obrigado à luta. E na batalha de Khaybar, o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez? Fez a batalha para conseguir um acordo de paz. Fez uma guerra para conseguir um acordo de paz. Porque se não fosse dessa forma, não teriam conseguido um acordo de paz. E se ele quisesse, nessa guerra poderia ter derramado muito sangue. Mas não é esse o objetivo do Islã, nunca foi o objetivo do Islã, nem o objetivo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O objetivo do Islã e da mensagem do profeta sallallahu alaihi wa sallam sempre foi a paz. O sexto princípio é o sentimento de amor pela nossa umma. Vocês lembram do sentimento de irmandade do Sahaba? Vocês lembram da relação entre o Sahaba e Medina? Lembra quando uma senhora mais velha chegou a bater um sahaba que tinha vendido a sua roupa e que não tinha outra roupa para ir para jihad pela causa de Allah? Lembra quando ela chegou e tirou sua capa e deu para ele? Subhanallah, a irmandade que existia entre o sahaba e a sahabia. E isso, com certeza, era um dos motivadores de todo o esforço do sahaba em sempre fazer o melhor, porque um encontrava o apoio no outro. Um sahabi encontrava o apoio no outro. Existia um sentimento de amor pela umma. E se nós temos esse sentimento de amor pela umma, isso nos leva a nos sacrificar pela umma, nos sacrificar em prol da umma. Sétimo princípio, a mulher é importantíssima em toda a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Isso a gente viu desde o primeiro dia. Desde quando nós falamos que Khadija foi a primeira muçulmana que se prostrou perante Allah subhanahu wa ta'ala depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Khadija foi a primeira a dar apoio ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. E a partir daí nós vimos a importância da mulher em toda a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E a mulher sempre esteve presente em todos os campos, seja social, seja político, seja familiar, seja até mesmo na guerra. Mas sempre sendo um verdadeiro exemplo de muçulmana. Então não vai haver um renascimento na nossa umma sem que a mulher tenha esse papel importante. Sei que a mulher desempenha esse papel fundamental que ela tem. E qual é o papel da mulher dentro da umma islamia? O papel da mulher, principalmente como orientadora de toda a família. A mulher é orientadora da família com relação aos princípios do Islã. E se ela não desempenhar esse papel como orientadora, como nós estamos vendo hoje em dia, ocorre o desabamento da umma. Ocorre o desabamento da umma se a mulher não exercer esse papel fundamental como orientadora. Por que vai acontecer o desabamento da umma? Porque as crianças não vão ter princípio de Islã, vão crescer sem princípio de Islã, e isso vai acontecer, essa juventude que nós vemos hoje, sem saber o que é o Islã. Se dizendo muçulmano sem saber o que é o Islã. Então a mulher precisa retomar esse papel. Esse papel como orientadora de toda a família e, consequentemente, orientadora de toda a sociedade quanto aos princípios de Islã. Oitavo princípio. Nós vimos, dentro da biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que ele nunca proibiu as artes ou a cultura, desde que elas respeitem os princípios do Islã e desde que eles sirvam para dar ânimo aos muçulmanos nos momentos difíceis e desde que sirva para incentivar o renascimento da umma. Lembra quando os sahaba faziam poesias? Ou quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam entrou em Mecca para fazer a umra? Um dos sahaba entrou lendo uma poesia e Umar ibn Khattab ficou bravo, mas o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: deixe ele, pois as palavras dele estão sendo piores que flechas contra Quraysh. As palavras da poesia dele da Quraysh são piores do que flechas. E também lembro quando o professor Salah Al-Sallam, ao construir o Khandak, construiu as trincheiras, ele cantava canções com os muçulmanos. Ou então quando ele chegou em Medina e os Ansar receberam o professor Salah Al-Sallam cantando Salah Al-Badru Alayna. Então, subhanallah, irmãos, as artes e a cultura não são proibidas, desde que respeite os princípios do Islã e que sirvam para incentivar o renascimento da Ummah. Se servirem para destruir a Ummah, como nós vemos as músicas hoje em dia, aí sim é haram. Essas músicas que nós vemos hoje em dia, isso sim serve para destruir a Ummah. E essa, hoje, infelizmente, um dos maiores motivadores da destruição da nossa Ummah são essas músicas. São esses clipes de música obscenos que a Ummah está caindo nesse jogo. E esse está sendo um dos principais motivos da destruição da nossa Ummah. Então, arte e cultura desde que sirvam para levantar o Islã. Nono princípio. O profeta sallallahu alaihi wa sallam sempre unia os muçulmanos. Em todas as ocasiões, mesmo existindo divergências, o profeta sallallahu alaihi wa sallam sempre queria unir os muçulmanos. Jamais desunir. E é isso que nós devemos fazer com a nossa Ummah hoje. Unir a Ummah. E não desunir. Hoje cada vez mais os muçulmanos são desunidos. Porque cada grupo alega seguir um método, ou alega seguir um tipo de ensinamento. Mas, na verdade, todos nós somos muçulmanos. E se nós consideramos um desses grupos extraviados, ou extraviados da mensagem correta, não é afastando deles que a gente vai corrigir a Ummah. Se afastando deles é pior. Cria inimizade entre nós. Nós nos tornamos inimigos entre nós. E lembra quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que um dos finais do dia do juízo seria que haveria muita matança. Entre quem? Entre os muçulmanos. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, quando dois muçulmanos se enfrentam com as espadas, o que morre e o que combate, ambos vão para o inferno. Tanto aquele que atacou como aquele que se defendeu vão para o inferno, porque os dois eram dois irmãos. Não poderiam estar lutando. Então, irmãos, essa nossa desunião só fortalece os incrédulos. Só fortalece os inimigos. Se nós queremos corrigir algum determinado grupo, vamos nos aproximar deles e dessa forma corrigi-los. Se a gente for se afastar deles, ocorre inimizade e ocorre essa matança que ocorre, está acontecendo entre os muçulmanos, infelizmente. Então, irmãos, para nós, quem diz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah é muçulmano. O resto, quem julga, é Allah subhanahu wa ta'ala. Não cabe a um muçulmano chamar o outro de kafir, se ele acredita no La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lembre da história do Sahaba, que no meio do combate, meia guerra, quando estava prestes a matar um inimigo, esse inimigo declarou, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. E mesmo assim o Sahaba matou ele. O profeta sallallahu alaihi wa sallam se enfureceu com isso. Chamou o Sahaba e disse, o que fará com o La ilaha illallah dele no dia do juízo? Então o Sahaba disse, ó mensageiro de Allah, ele só precisa para se salvar. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, repetiu, o que farás com o La ilaha illallah dele no dia do juízo? E o mesmo vai ser perguntado para aqueles que ficam chamando uns aos outros de incrédulos. Décimo princípio. Os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wa sallam são válidos e adaptados para todos os tempos e circunstâncias. O profeta sallallahu alaihi wa sallam sempre adaptava seu discurso religioso conforme a necessidade da Ummah. Se a Ummah precisava da irmandade, o discurso religioso do profeta sallallahu alaihi wa sallam era com relação à irmandade. Se a Ummah precisava de um discurso com relação a temor a Allah, o profeta sallallahu alaihi wa sallam falava de temor a Allah. Subhanallah, os versículos iam sendo revelados conforme a necessidade da Ummah no momento. E os hadith foram vindo conforme a necessidade da Ummah no momento. E nós devemos adaptar dessa forma também. Devemos ver qual é a necessidade principal da nossa Ummah e estudar. Estudar os princípios que vão fazer com que a nossa Ummah, que supra as necessidades da nossa Ummah. Esse no primeiro princípio, cinco virtudes morais essenciais que estavam presentes em toda a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam e que são essenciais para o renascimento da Ummah. Quais são elas? A sinceridade, a fidelidade, a lealdade, o perfeccionismo e a esperança. Perfeccionismo por quê? Porque o Papai Sallallahu Alaihi Wasallam planejava muito bem cada coisa antes de empreender. Antes dele empreender qualquer coisa, ele planejava muito bem o que empreender. E a esperança de Papai Sallallahu Alaihi Wasallam sempre infundia esperança nas pessoas. Sempre quando parecia que tudo estava acabado, Papai Sallallahu Alaihi Wasallam mostrava confiança e mostrava esperança para as pessoas, para que as pessoas tivessem confiança na Ummah. E nós devemos ter esperança na Ummah. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala vai melhorar nossa situação. Nós devemos ter esperança nela. 12º, o respeito pela opinião alheia e a liberdade de expressão. Essas eram coisas vitais na maneira de atuar do Profeta sallallahu alaihi wa sallam. O Profeta sallallahu alaihi wa sallam mudou toda a posição do exército na batalha de Badr por causa da opinião de um sahaba. E mudou todo o plano na batalha das trincheiras por causa das recomendações de Salman al-Farisi, um sahaba. Então, dessa forma, cada pessoa da Ummah se sente importante. Cada pessoa da Ummah tem seu valor quando tem sua opinião, quando é escutada a sua opinião e quando ele tem essa liberdade de expressão. Lembra quando os companheiros chegavam e perguntavam diretamente coisas ao Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? E perguntavam ao Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se eles poderiam, se o planejamento dele era uma revelação de Allah, se eles poderiam modificar esse planejamento. O Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sempre permitia que eles dessem a opinião deles. Então, se cada um tivesse sua opinião ouvida, toda uma sentiria seu valor. E assim incendiria no coração de cada um o amor e o sacrifício em toda uma. 13º, penúltimo, né? Não pode haver um renascimento da uma sem que haja um líder. Um líder que lidere e oriente a uma. Nós precisamos de um líder como o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Olha um exemplo maravilhoso de amor e união entre o profeta e o sahaba. As pessoas, os ocidentais, os escritores, nunca conseguem definir o profeta, se ele era um líder espiritual, se ele era um político, se ele era um profeta. Às vezes não se dão conta que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era tudo isso ao mesmo tempo. E nós precisamos de líderes que adotem o Islã e a fé em cada momento e em cada ocasião. Seja no momento, numa ocasião política, seja militar, seja estatal, seja social, seja aplicar o Islã nisso, é isso que a gente precisa, um líder que aplique o Islã em tudo. E não que aplique a religião só em alguns casos, ou quando precisar, ou quando convier. Não. Nós precisamos de um líder que aplique o Islã em todas as situações. E o último princípio, que a gente pode resumir, a fé é a base e o fundamento do triunfo. Não existe nenhum renascimento da Ummah sem a fé. Por que os companheiros do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se sacrificaram tanto? Por que lutaram tanto para que a mensagem fosse adiante se não fosse a fé? Por que os Sahaba sofreram tanto se não fosse pela fé? Então, o renascimento da nossa Ummah só vai vir com a fé e com o Islã. Se nós deixarmos a religião de lado, na busca do renascimento da Ummah, então não vai haver renascimento. Nenhum renascimento. Sem o Islã e sem a fé, não existe nenhum renascimento. Porque é impossível que aconteça um renascimento da Ummah sem o Islã. Sem aplicar os princípios do Islã. Nós devemos sempre ter em mente o dito do companheiro do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar ibn Khattab, quando ele disse: somos um povo que fomos honrados por Allah com o Islã. Se buscarmos a honra fora do Islã, seremos humilhados por Allah. E é isso que nós vemos hoje. Somos um povo que fomos honrados por Allah com o Islã. Se buscarmos a honra fora do Islã, seremos humilhados por Allah. Se nós buscarmos a honra no Ocidente, nos hábitos do Ocidente, então nós seremos humilhados por Allah, porque Allah está na fala do Islã. E é através do Islã que nós queremos a honra. E só através do Islã conseguiremos a honra. E a honra da Ummah inteira. Então, irmãos, esses princípios, esses 14 princípios que a gente falou, resumem o planejamento do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam para fazer com que acontecesse um renascimento da humanidade. E esses princípios, se nós aplicarmos, inshallah, de repente, nós também conseguimos fazer o renascimento da Ummah do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E é através disso que a gente tem que buscar, através desses pontos, aplicar na nossa vida e aplicar na nossa família. Se cada um tentar aplicar em si próprio, inshallah, as coisas vão modificando e a Ummah vai se unindo, inshallah. que nós devemos fazer depois de estudar a biografia do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Duas coisas principais. Seguir os passos do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, seguir a sunna do Profeta. Tentar seguir ao máximo a sunna do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E segundo, amar muito o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Porque ele disse: nenhum de vós será crente até que eu seja mais amado para ele do que ele, do que seus pais, seus filhos, seus bens, inclusive mais do que ele mesmo. O Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam deve ser mais amado para nós do que nossas próprias vidas. Senão nós não seremos crentes. E esse é o nosso objetivo, inshallah, estudando a biografia do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Cada um de nós tem que sentir a responsabilidade pela mensagem. Assim como o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam foi responsável pela mensagem do Islam, hoje cada um de nós é responsável por ela. Cada um de nós segura a bandeira do Islam. E nós devemos trabalhar para essa mensagem. Não podemos deixar a bandeira do Islam cair. Não podemos deixar a bandeira do Islam cair. Nós devemos trabalhar para o Islam. Cada um no seu campo, cada um na sua área. Falar com o Islam para todo mundo que está aí à volta. Dessa forma, Allah vai conseguir passar a mensagem adiante. O Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: divulguem o que aprenderam por mim, nem que seja um versículo. Nem que seja uma aia. Divulguem por mim. Divulguem, passem adiante. De repente, com essa aia, com esse versículo, a pessoa abraça o Islam. Allahu A'lam. Irmãos, então a nossa missão é o quê? Cada um trabalhar na sua área. Nós precisamos de muçulmanos em todas as áreas. Devemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala, ao mesmo tempo trabalhar pela mensagem, para que a mensagem de Allah prevaleça na terra. E nós devemos fazer o quê? Trabalhar na nossa área com a intenção de fazer triunfar a mensagem de Allah. Armados pela fé. E verdadeiros adoradores de Allah subhanahu wa ta'ala. Dessa forma a gente leva a mensagem de Allah adiante. E se nós fizermos isso, inshallah, a gente vai estar junto com os companheiros do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no paraíso. E quem é que vai estar junto do Profeta no paraíso? Aquele que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e para o mensageiro. Aquele que trabalhar pelo renascimento da Ummah, trabalhar para que a mensagem siga adiante. E aquele que tiver o coração repleto de amor por Allah e pelo seu mensageiro. Essas são as pessoas que vão ser companheiros do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no paraíso. Inshallah, nós sejamos eles. Então, entrando agora, já nos últimos momentos da vida do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, vamos ver a peregrinação da despedida. O Hajj al-Wada'a. O último Hajj do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Na verdade, foi o único Hajj. Foi o único Hajj em toda a vida do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E foi chamado a peregrinação, o Hajj da despedida. Que ano nós estamos agora? Em que ano aconteceu esse Hajj? O 10º ano da Hijra. Aconteceu 3 meses e 3 dias antes da morte do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ele tinha 63 anos. E esse Hajj foi chamado peregrinação da despedida porque foi a última vez que o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam viu os 10 mil muçulmanos presentes naquela época. Foi a última vez que ele se despediu dos muçulmanos. Foi a despedida do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dos muçulmanos. Lembra quando o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam começou a mensagem sozinho? Lembra quando o anjo Gabriel veio trazer mensagem para ele e ele estava sozinho a princípio? Hoje, subhanallah, já eram 100 mil. Agora já eram 100 mil. 100 mil pessoas abraçaram o Islam. Em 23 anos de trabalho pela mensagem. 100 mil verdadeiros muçulmanos. E o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, foi ao Hajj acompanhado de 100 mil pessoas. E junto com essas 100 mil pessoas, estava toda uma tribo do Yemen, chamada Hamdan, que Ali ibn Abu Talib foi até elas conversar, falar para eles, passar mensagem do Islã para eles, e eles imediatamente abraçaram o Islã e já saíram para o Hajj junto com Ali. Então, uma tribo enorme, chamada Hamdan, e mais 100 mil pessoas. Todas essas pessoas foram junto com o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no último Hajj. E todo o caminho de Mecca, de Medina para Mecca, são 500, quase 500 quilômetros. Todo o caminho, o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam repetia juntamente com todos 100 mil: Labbaik Allahumma labbaik. Eis-me aqui, ó Allah, eis-me aqui. Labbaik la sharika laka labbaik. Eis-me aqui e não há parceiros junto a ti. Inna alhamda والنعمه لك والملك لا شريك لك. Os louvores, as bênçãos e a soberania pertencem a ti. Não há parceiro junto a ti. Nesse momento, desceu o anjo Gabriel e disse: ó Muhammad, diga a teus companheiros que repitam essa frase mais alto. Então, 100.000 pessoas levantaram a voz com entusiasmo e todo o caminho de Medina até Mecca repetindo: Labbaik Allahumma Labbaik. Eis-me aqui, ó Allah, eis-me aqui. Então, imaginem 100.000 pessoas, 100.000 muçulmanos indo ao Hajj, ao último Hajj do Profeta sallallahu alaihi wa sallam, com 100.000 pessoas em todo o caminho falando com força Labbaik Allahumma Labbaik. Chegaram em Mecca e o Profeta sallallahu alaihi wa sallam quis fazer o Hajj todo a pé. O Hajj, peregrinação, tem vários rituais. Entre esses rituais existem rituais de ir para Mecca, para Arafa, de Arafa para Mina, de Mina para Muzdalifa. São várias cidadezinhas que, na verdade, ocorrem viagens. E o profeta, com o Alessandro, quis fazer todas essas viagens a pé. Mas acontece que, quando começou a fazer os rituais, ficou difícil para 100.000 pessoas enxergarem o profeta. E as pessoas queriam enxergar o profeta para poder imitar os rituais dele. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam subiu no camelo dele e disse: aprendam de mim os vossos cultos. Aprendam de mim os vossos cultos. Ou seja, façam da mesma forma que eu estou fazendo. Me imitem no que eu estou fazendo. Subhanallah, 100.000 imitavam o profeta sallallahu alaihi wasallam realizando os rituais do Hajj. E hoje, 1.400 anos depois, nós seguimos imitando o profeta sallallahu alaihi wasallam. Esse é o grande milagre da mensagem do Islam. Que nós, hoje, 1.400 anos depois, nós imitamos o profeta sallallahu alaihi wasallam durante o Hajj, inclusive no tamanho das pedrinhas que nós juntamos para apedrejar os pilares dos rituais do Hajj. Então, o tamanho da pedrinha a gente imita o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam e os muçulmanos começaram os rituais do Hajj até que chegaram no dia de Arafa, segundo dia do Hajj, e o dia mais importante do Hajj, porque Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o Hajj é a Arafa. Quem perdeu a Arafa, quem perdeu o dia de Arafa, perdeu o Hajj. O Hajj é a Arafa. Chegaram no monte de Arafa. E no dia de Arafa. E era uma sexta-feira. E o profeta sallallahu alaihi wasallam reuniu as pessoas para dar o seu discurso. E esse discurso foi chamado Sermão das Despedidas. Subhanallah, irmãos. Esse sermão, na verdade, era mais para nós, hoje, do que para eles naquela época. Era como se fossem as últimas orientações para nós hoje. Depois de toda a orientação que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou através da sua sunna e através do Coran, agora vêm as últimas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, as últimas orientações quanto à nossa religião. E o profeta sallallahu alaihi wasallam reuniu as pessoas e ordenou que dois sahaba, um chamado Abbas e outro Rabia ibn Umayyah, que transmitissem para as pessoas o que ele estava falando. Naquela época não tinha microfone, né? Então, o que acontecia? Para que 100.000 pessoas pudessem ouvir, era necessário que esses dois sahabas estivessem entre as pessoas transmitindo as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, para que todos ouvissem. E o profeta sallallahu alaihi wasallam reuniu 100.000 pessoas e começou seu discurso dizendo: ó humanos, vocês sabem... Não, antes disso, começou: ó humanos, escutem com atenção o que vou lhes dizer, pois não sei se voltarei a vê-los depois desse ano. Subhanallah, era como se eu estivesse dizendo para eles: não vou voltar a ver vocês depois disso. No Hajj que vem eu não vou estar aqui. Escutem com atenção o que vou lhes dizer, pois não sei se voltarei a vê-los depois desse ano. Depois ele disse: ó humanos, vocês sabem que dia é este? Vocês sabem que mês é este? E que cidade é essa? E as pessoas disseram: esse é o dia sagrado, o mês sagrado e a cidade sagrada. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vosso sangue, vossos bens e vossa honra são da mesma forma sagrados para vocês como este dia, este mês e essa cidade é sagrada. Todo muçulmano está proibido de atentar contra a vida, os bens e a reputação de outro muçulmano. Todo muçulmano está proibido de atentar contra a vida, os bens e a reputação do outro muçulmano. Ó humanos, temei a Allah com relação às vossas mulheres. Temei a Allah com relação às vossas mulheres. que lhes foram confiados para cuidar delas e que as esposastes com a palavra de Allah. Assim, obedeçam e temam a Allah com relação às mulheres. Temam a Allah com relação às mulheres. Escutem o que vos digo e reflitam. Vejam a importância da mulher para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E continuou dizendo no seu discurso: os muçulmanos são irmãos. Os muçulmanos são irmãos. Os muçulmanos são irmãos. E repetia isso tanto, tanto, a ponto dos sahabas desejarem que ele parasse de repetir. Se viu repetindo: os muçulmanos são irmãos. Por isso, irmãos, independentemente da nossa doutrina, os muçulmanos são irmãos, irmãos. Nós somos irmãos. Nós devemos unir a nossa umma. Não dividir mais ainda a nossa umma. Não devemos dividir mais a nossa umma, mais dividida do que ela já está. Os muçulmanos são irmãos. Isso serve muito para nós hoje. Hoje serve muito para a questão que a gente vê que os muçulmanos, um combate ao outro. Um muçulmano está levantando armas contra o outro muçulmano. Os muçulmanos são irmãos. Continuou então o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizendo: vocês serão a minha glória no dia do juízo. Vocês serão a minha glória no dia do juízo final. A umma do profeta vai ser a glória do profeta no dia do juízo final. Portanto, não me envergonha. Portanto, não me envergonha. Irmãos, será que as nossas ações hoje, nós estamos envergonhando o profeta sallallahu alaihi wa sallam ou não? O que será de nós no dia do juízo, irmãos? Vocês serão a minha glória no dia do juízo final. Portanto, não me envergonha. Eu irei salvá-los do inferno. Então Allah me dirá: ó Muhammad, deixe-os, pois tu não sabes o que eles fizeram depois de ti. Deixe-os, pois tu não sabes o que eles fizeram depois de ti. Então eu direi: afastem-se, distância. Imagine, irmãos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, nosso amado mensageiro, dizendo isso para nós: afastem-se, distância. Por quê? O que nós temos feito depois do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Temos seguido o sunna do profeta? Estamos seguindo, obedecendo a Allah e obedecendo ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, não me envergonhem no dia do juízo. Allah vos perguntará por mim. Allah vos perguntará por mim. Vocês testemunharão que eu comuniquei e difundi a mensagem? Vocês testemunharão que eu comuniquei e difundi a mensagem? Então a multidão de 100 mil pessoas começaram a chorar. 100 mil pessoas chorando. E todos responderam: testemunhamos que comunicaste a mensagem, fizeste o que lhe foi confiado, aconselhaste a umma e lutaste pela tua religião. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para Rabia: ó Rabia, diga novamente para as pessoas, para que todos ouçam. E todo mundo repetiu chorando: testemunhamos que comunicaste a mensagem, fizeste o que lhe foi confiado, aconselhaste a umma e lutaste pela tua religião. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando ouviu isso, levantou as mãos para os céus e disse: ó Allah, seja testemunha. Ó Allah, seja testemunha. Subhanallah. No final do dia de Arafa, depois do sermão, da despedida, foi revelado o seguinte versículo do Corão: hoje completei a religião para vós. Tenho-vos agraciado generosamente e vos aponto o Islã por religião. Ou seja, subhanallah, está completa a religião do Islam. Foi completa a religião do Islam. Omar e Abu Bakr, cada um teve uma reação diferente. Omar sorriu quando ouviu esse versículo, e Abu Bakr chorou. Omar sorriu porque sabia que esse versículo significava o triunfo do Islam. O Islam estava completo, alhamdulillah, 23 anos de revelação completo. E Abu Bakr chorou porque sabia que esse versículo significava que a missão do profeta havia completado. O profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha acabado com essa mensagem. Tinha completado a sua mensagem e a sua missão. E, consequentemente, provavelmente teria acabado a vida do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, isso fez com que Abu Bakr chorasse. Esse versículo significa a morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Os companheiros continuaram com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, continuaram os rituais do Hajj. Depois de Arafa, foram para Muzdalifa. E de Muzdalifa foram para Mina, outra cidade. Quando chegaram em Mina, no dia do sacrifício, que é o dia onde os muçulmanos, quando no ritual do Hajj, fazem o sacrifício do carneiro, recontado a prática do profeta Abraão, alaihissalam, quando quis sacrificar seu filho. Então Allah subhanahu wa ta'ala enviou para ele um cordeiro para que fosse sacrificado no lugar do seu filho. E hoje, todos os muçulmanos que estão no inclusive os que não estão no Hajj, no dia de Mina, fazem o sacrifício. Então é chamado dia de sacrifício, Yawm al-Nahr, dia do sacrifício. Então o profeta Allah reuniu todo mundo de novo em Mina e perguntou para eles: que dia é hoje? As pessoas ficaram surpreendidas pela mesma pergunta que ele tinha feito em Arafa e disseram: Allah e seu mensageiro sabem mais. Então o profeta ficou quieto por um longo tempo e as pessoas, mesmo sabendo que era dia de sacrifício, ficaram quietas. Pensavam que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ia dar um novo nome para esse dia. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: acaso hoje não é o dia de sacrifício? Eles disseram: Allah e seu mensageiro sabem mais. E ele disse: não é este o mês de Dhulhijja? Eles responderam: sim. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: que cidade é essa? E eles voltaram a dizer: Allah e seu mensageiro sabem mais. Não é cidade sagrada? Disseram: sim. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam repetiu novamente o mesmo que tinha dito em Arafa: vosso sangue, vossos bens e vossa honra são da mesma forma sagrados como o sacrifício desse dia, deste mês e dessa cidade. Ou seja, o sangue, os bens e a honra do muçulmano são da mesma forma sagrados, tão sagrados quanto Mecca ou Acada, o dia sagrado, dia de Arafa, dia do sacrifício, e o mês sagrado de Dhul-Hijjah. Essas três coisas são tão sagradas quanto deixou Mina e voltou para Meca. Chegou em Meca e foi fazer o último tawaf, a última sete voltas em torno da Kaaba. Era a última vez que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava diante da Kaaba. Primeira, última vez que o profeta sallallahu alaihi wasallam ficaria diante da Kaaba. Entrou na mesquita e começou a fazer o último tawaf. E depois foi até um dos muros da Kaaba chamado Al-Multazim. Esse Al-Multazim fica entre a pedra negra e a porta da Kaaba. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou naquele muro, encostou todo o seu corpo e seu rosto na Kaaba e começou a suplicar para Allah subhanahu wa ta'ala. Suplicava para Allah subhanahu wa ta'ala. Qual era a preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam? A preocupação do profeta era se ele tinha completado a mensagem dele, ele tinha feito o que estava encomendado para ele, o que estava confiado a ele, se ele tinha cumprido de forma correta, e a preocupação dele com relação à sua umma. Com relação à sua umma, sua nação que viria depois dele. O que vai fazer sua nação depois dele? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou encostado na Kaaba, suplicando para Allah e chorava. Chorava excessivamente. Os sahaba, ao verem ele chorando, choraram também. E quando estava saindo de Mecca para voltar para Medina, se reuniu de novo com as pessoas e disse para as pessoas: ó humanos, sou um ser humano e eu sou um ser humano, e o mensageiro do meu Senhor logo virá buscar a minha alma. Ou seja, hoje da morte logo vai vir buscar a minha alma. Vocês serão perguntados por mim quando estiverem perante o meu Senhor. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos perguntar para cada um de nós, para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Vocês serão perguntados por mim quando estiverem perante o meu Senhor. O que vocês dirão ao meu Senhor? Veja a preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que vocês dirão ao meu Senhor? E todos os sahabas responderam: diremos que comunicaste a mensagem integralmente e fielmente, e que fizeste o necessário, e que Allah subhanahu wa ta'ala te retribua com a melhor recompensa jamais dada a um profeta por sua nação e a qualquer mensageiro de Allah por seu povo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou para Medina, reuniu as pessoas na mesquita, na sua mesquita em Medina. Ele reuniu todas as pessoas e disse: estou satisfeito com Abu Bakr, com Omar, com Osman, com Ali, com Talha, com Zubayr, com Sa'd, com Ibn Auf, com Bilal e com Ammar. Disse o nome dos 10 sahaba que tiveram as boas novas do paraíso. Esses 10 sahaba em vida tiveram as boas novas do paraíso. Estou satisfeito com eles e estou satisfeito com os imigrantes e com os Ansar. ou seja, com os muhajirin, com os ansar, com os habitantes de Medina e com aqueles que migraram de Meca para Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava satisfeito com eles. E depois disse: temam a Allah no que diz respeito à minha família. Temam a Allah no que diz respeito à minha família. Protejam meus companheiros por mim. Protejam meus companheiros por mim. Que não chegue no dia do juízo final alguém que tenha sido injusto com eles. Ou seja, alguém que tenha falado mal deles. Não falem mal dos muçulmanos. Não falem mal dos muçulmanos. E seguiu repetindo essa frase várias vezes. E depois continua dizendo: eu vi as pessoas no dia do juízo final. E virá cada pessoa, cada profeta e seus seguidores. Alguns terão dois seguidores, outros terão um. Outros profetas não terão seguidor nenhum. E logo, de repente, vi uma grande multidão. E disse: essa é minha umma, minha umma. Então foi dito para ele: não, esse é Moisés, o profeta Musa, alaihi salam, os seus seguidores. Mas olhe para o outro lado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam olhou para o outro lado e viu uma grande multidão, muito maior que a anterior. E disse: essa é minha umma, minha umma, minha nação. E foi dito para o profeta sallallahu alaihi wasallam: essa é a tua umma. E entre eles, 70 mil entrarão no paraíso, sem julgamento e sem castigo. 70 mil vão entrar no paraíso sem ser julgados por Allah e sem castigo. Então eu implorei para Allah que aumentasse o número. E ele me concedeu com cada mil deles outros 70 mil. Cada mil de 70 mil tem mais 70 mil. Ou seja, talvez 4 bilhões ou muito mais que isso. O número de muçulmanos que entrarão no paraíso sem julgamento e sem castigo. Que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós sejamos deles. Depois da peregrinação, da despedida, depois do Hajj al-Wada', e o profeta já em Medina, faltavam 2 semanas para a morte do profeta. 2 semanas. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, com 63 anos, voltou da peregrinação cansado. E já tinha que cumprir a oração voluntária sentado. Não conseguia rezar mais parado. E quando as pessoas perguntavam por que ele estava cansado, e ele disse que era de tanto se preocupar pelas pessoas. Subhanallah, ele passou a vida dele se preocupando com as pessoas. Uma vez veio Umar ibn Khattab e disse para o profeta, brincando com ele: ó mensageiro de Allah, está com os cabelos brancos? Isso porque o profeta, sallallahu alaihi wasallam, com 63 anos, tinha só 12 ou 13 fios de cabelo branco. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, respondeu: o motivo dos meus cabelos brancos é a Sura Hud. É uma aia na Sura Hud. E Umar ibn Khattab perguntou: que aia é o mensageiro de Allah? E ele disse: a aia onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: se firme, pois tal qual te foi ordenado, juntamente com os arrependidos, não vos extravieis, porque ele bem vê tudo quanto fazeis. Ou seja, essa aia, o profeta sallallahu alaihi wasallam, era a maior preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Seja firme, pois tal qual te foi ordenado. Seja firme como Allah subhanahu wa ta'ala te ordenou. Essa era a preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele conseguiu completar sua mensagem. O anjo Gabriel vinha todos os anos no Ramadan. Vinha todos os anos no mês de Ramadan para revisar o Corão com o profeta sallallahu alaihi wasallam. E naquele ano tinha vindo 2 vezes. E o profeta sallallahu alaihi wasallam sabia que isso significava que isso era o fim da sua missão. E que, consequentemente, isso seria sua morte. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou sua filha Fátima, que é a filha mais querida para ele. Chamou a filha Fátima e disse: ó Fátima, o anjo Gabriel veio 2 vezes este ano, e nos outros anos vinha 1 só vez. Minha hora se aproxima, ou seja, a hora da morte dele se aproxima. Ó filha minha, seja paciente, pois será a muçulmana que mais sofrerá quando eu morrer. Com certeza Fátima seria a muçulmana que mais iria sofrer, filha dele, filha do profeta sallallahu alaihi wasallam. Serás a muçulmana que mais sofrerá quando eu morrer. Seja mais paciente, mesmo sendo a que mais sofrerá pela minha morte. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava recomendando a Fátima Ele falou: você é mais paciente de todos. E ela respondeu: que Allah subhanahu wa ta'ala me conceda a paciência. Faltando 2 semanas antes da morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam, o último versículo do Corão foi revelado. O último versículo do Corão. E qual foi o último versículo do Corão? O versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: e tem meio dia em que retornareis a Allah, e em que cada alma receberá o seu merecido, sem ser defraudada. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, depois da revelação dessa aia, ficou um longo tempo pensando. Pensando em quê? Vamos fazer um resumo na vida do profeta sallallahu alaihi wa sallam, de alguns fatos do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Vocês lembram de quando o profeta ficava dias no Monte Feró, refletindo sobre Allah subhanahu wa ta'ala? Lembram da primeira revelação? Lembram do primeiro versículo revelado ao profeta sallallahu alaihi wa sallam? Em nome do teu Senhor que criou. Lembra do primeiro abraço de Jibril, o anjo Gabriel, alaihi salam? Lembram quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para Khadija: ó Khadija, agora já não é mais tempo de dormir. Não é mais tempo de descansar. É tempo de adorar Allah subhanahu wa ta'ala e trabalhar pela sua causa. Lembram de quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam subiu na montanha de Safa e começou a chamar as pessoas ao Islam? Digam La ilaha illallah e triunfem. E as pessoas insultavam o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Lembram de quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava rezando e se prostrou? E nisso, um dos incrédulos chamado Uqba trouxe os intestinos de um camelo morto e jogou em cima do profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando ele estava prostrado rezando. Lembram quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava rezando perante a Kaaba? E esse mesmo homem veio e enrolou em torno do pescoço do profeta, da sua roupa, enrolou em torno do pescoço do profeta, e começou a enforcar o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ao ponto dele cair de joelhos. Lembro quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até a cidade de Taif para chamar as pessoas para o Islam, para chamar as pessoas para Allah, e as pessoas apedrejaram ele, a ponto dos pés dele ficarem inundados de sangue. Lembro quando o profeta, quando conseguiu escapar do apedrejamento, a primeira coisa que ele fez, lembra o que ele fez? Levantou as mãos para Allah e disse: ó Allah, denuncio perante ti a debilidade da minha força, minha pouca sabedoria e minha insignificância perante as pessoas. Tu és o Senhor dos mundos, tu és o Senhor dos débeis e tu és o meu Senhor. Para quem vais me deixar? E nisso, lembra de Abdes, o pequeno menino que veio e beijou os pés do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Lembro quando veio um anjo das montanhas dizendo que se o profeta sallallahu alaihi wa sallam quisesse, ele derrubaria as montanhas sobre o povo de Taif? Lembro que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: não, não faça isso. Eu tenho esperança que entre seus descendentes saia alguém que diga La ilaha illallah. E hoje, subhanallah, todo o povo de Taif é muçulmano. Lembro do Isra e Mi'raj, a ascensão do profeta sallallahu alaihi wa sallam aos 7 céus? Lembra de como os anjos receberam o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Lembra de quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam rezou na mesquita de Al-Aqsa com 124 mil mensageiros? Ele sendo ele o imã dos profetas sallallahu alaihi wa sallam. Lembra da batalha de Uhud, quando um dos incrédulos cavou um buraco para que o profeta sallallahu alaihi wa sallam caísse nesse buraco? E o profeta sallallahu alaihi wa sallam caiu nesse buraco e quebrou os dentes dele. E quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam tentou levantar esse buraco, veio outro incrédulo e deu um golpe de espada na cabeça do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E os ferros de proteção que estavam na cabeça do profeta sallallahu alaihi wa sallam entraram contra o rosto do profeta sallallahu alaihi wa sallam, enchendo o rosto dele de feridas e de sangue. Lembram quando as pessoas, os muçulmanos, pediram para o profeta sallallahu alaihi wa sallam para que ele implorasse para Allah para castigar eles? O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse? Não fui enviado para amaldiçoar, assim como misericórdia para a humanidade. Ó Allah, perdoa o meu povo, pois eles não sabem o que fazem. Lembram disso, irmãos? Lembram do profeta sallallahu alaihi wa sallam na batalha de Khandaq, na batalha das trincheiras, carregando a terra e trabalhando junto com o Sahaba, ao ponto de ficar todo sujo de areia? Lembram do profeta sallallahu alaihi wa sallam na batalha de Hunayn, dizendo: eu sou o profeta veraz, eu sou o filho de Abdul Muttalib? Lembram quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam, 20 anos depois da conquista de Mecca, voltou mesmo monte. Mesmo monte onde ele começou a chamar as pessoas para o Islã. Subiu naquele mesmo monte, Monte Safa. E começou a dizer para as pessoas de Meca: o que vocês creem que farei convosco? Depois que a sentença foi: não sereis recriminados hoje. E depois, podem ir, pois vocês estão livres. Lembra, meu irmão? Lembra dessas 18 aulas que nós falamos? Não esqueçam do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam depois disso. 13 dias antes da morte do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, o profeta quis visitar o local onde estavam os mártires de Uhud. Os mártires da batalha de Uhud. Era como se ele quisesse despedir dos vivos e dos mortos. Era como se o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam quisesse despedir dos vivos e dos mortos. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam foi até a montanha de Uhud e ficou olhando para o campo de batalha, lembrando das pessoas que sacrificaram sua vida por Allah, lembrando daqueles sahaba que deram a vida deles para defender a causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Se lembra de Umara defendendo o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Ficava como escudo do profeta, na frente do profeta. E recebeu vários golpes no ombro dela. Tudo para defender o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse para Umara: quem aguentaria o que aguentaste, ó Umara? E ela disse: aguentarei. Mas só te peço uma coisa. Te peço a tua companhia no paraíso. Vejam o que o sahaba queria. O que importava para o sahaba não era essa vida. O que importava para o sahaba era poder estar junto com o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E ele respondeu: não só tu, mas também toda a sua família. Vocês serão meus companheiros no paraíso. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam parou diante os mártires de Uhud e disse: assalamu alaikum, ó mártires de Uhud. Vocês foram os primeiros. E eu, inshallah, os seguirei. Ou seja, sempre ele falava: vocês foram os primeiros e nós, inshallah, os seguiremos. Dessa vez ele falou: eu, inshallah, os seguirei. Depois que ele falou isso, alguns minutos depois, os companheiros do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam viram o profeta chorando. E perguntaram por que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estava chorando. E ele disse: sinto saudade dos meus irmãos. Por que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estava chorando? Ele dizia: sinto saudade dos meus irmãos. Sinto saudade dos meus irmãos. Os companheiros disseram: acaso não somos teus irmãos? E ele disse: não. Vocês são meus companheiros. Meus irmãos são aqueles que virão depois de mim. E que crerão em mim sem terem me visto. Meus irmãos serão aqueles que virão depois de mim. E que crerão em mim sem terem me visto. Sinto saudade dos meus irmãos. Irmãos, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam chorou de saudade por nós. De saudade nossa. E nós vamos envergonhar o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no dia do juízo ou não? Nós merecemos esse choro do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ou não? E nós choramos de saudade dele ou não? Dias depois, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam foi ao outro cemitério chamado Al-Baqi', cemitério de Medina. E foi junto com um dos seus companheiros. E lá ele disse para esse companheiro: foi-me dado as opções de escolher entre possuir a riqueza deste mundo e viver aqui eternamente, e depois ir para o paraíso, ou morrer agora e ir ao encontro do meu senhor. Então esse sahaba disse: ó mensageiro de Allah, te amo mais do que meu pai e do que minha mãe. Escolha viver na terra e depois ir para o paraíso. Mas o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: não, escolhi encontrar-me com meu senhor, pois sinto saudade do meu encontro com Allah. Vejam o amor do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam por Allah subhanahu wa ta'ala. Sinto saudade do meu encontro com Allah. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam adoeceu 13 dias antes da sua morte. Rezou os 11 primeiros dias com seus companheiros, mas com muita dificuldade. Rezava liderando a oração, mas com muita dificuldade. Nos últimos 3 dias, ele não conseguiu mais. rezar junto com os companheiros. E ordenou que Abu Bakr dirigisse as orações, já que ele não podia mais sair da sua casa. O profeta falou: você não tinha mais condições de sair da sua casa. Abu Bakr foi dirigir a oração, e um desses dias o profeta falou: ele entrou com dificuldade na mesquita para rezar. Abu Bakr, quando viu o profeta falou: ele tinha que se retirar para que o profeta dirigisse a oração. Mas o profeta falou: ele não fez sinal com a sua cabeça para que ele continuasse liderando a oração. E rezou atrás de Abu Bakr. O profeta sallallahu alaihi wa sallam rezou atrás de Abu Bakr. Quando terminou a oração, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse antes de morrer, disse para o sahaba, que antes de morrer cada profeta, este teria que rezar dirigido por outra pessoa. Ou seja, o significado disso é que a mensagem deve continuar, deve seguir sendo difundida depois da morte do profeta, depois da morte de qualquer profeta. Durante os últimos 3 dias da vida do profeta sallallahu alaihi wa sallam, os últimos 3 dias da vida do profeta, a saúde do profeta se deteriorou muito. Ele já estava muito doente, já não tinha mais condições de rezar junto com as pessoas. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam reuniu todas as suas esposas, e esse dia seria o dia que ele ficaria na casa da sua esposa Maimuna. Mas ele pediu permissão a todas as esposas para ficar na casa de Aisha. A casa de Aisha era mais próxima da mesquita, e para que Aisha cuidasse dele. E todas as esposas aceitaram. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam quis levantar para ir até a casa de Aisha, não conseguiu. Não conseguiu levantar da sua cama. Então Ali ibn Abu Talib e o tio do profeta sallallahu alaihi wa sallam, Al-Abbas, tiveram que carregar o profeta até a casa de Aisha. Imaginem os muçulmanos vendo essa situação, vendo o profeta sallallahu alaihi wa sallam naquele estado, vendo o profeta sallallahu alaihi wa sallam sendo carregado. As pessoas começaram a entrar em desespero e começaram todos preocupados de irem na mesquita. Todos se reuniram na mesquita, assustados pelo estado do profeta sallallahu alaihi wa sallam, tristes e preocupados pelo que poderia acontecer com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam chegou na casa de Aisha, começou a dizer: La ilaha illallah, a morte tem a sua agonia. La ilaha illallah, a morte tem a sua agonia. Subhanallah, irmão. Se o profeta sallallahu alaihi wa sallam, o amado por Allah subhanahu wa ta'ala, sofreu na hora da morte dele, o que será de nós? O que será de nós que temos tantos erros, tantos pecados, tantas falhas? O que vai ser de nós? La ilaha illallah, a morte tem a sua agonia. Aisha conta que o profeta sallallahu alaihi wa sallam suava muito. Então ela pegou a mão do profeta e passava no rosto dele, para limpar o suor do rosto dele. As pessoas, quando viam ela passando a mão dele no rosto do profeta, as pessoas perguntaram para ela por que ela não fazia com as próprias mãos dela, por que ela não limpava o suor da cabeça do profeta. E ela respondeu: porque a mão do profeta é mais nobre do que a minha. Então ela pegava a mão do profeta e passava no rosto dele. Aisha conta que se lembrou que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, sempre quando visitava algum doente, ele colocava a mão na cabeça do doente e dizia o seguinte dua: Ó Allah, Senhor dos humanos, faça com que a doença se vá e cure-a, pois tu és quem cura, e não há cura senão a tua. Cure-o e não deixe lugar para a enfermidade. Aisha, quando lembrou do dua, imediatamente pegou a mão do profeta sallallahu alaihi wa sallam, colocou na testa dele e começou a fazer o dua. Mas o profeta tirou a mão da testa e disse: Não, Aisha, agora já não servirá. Isso tinha efeito quando eu ainda tinha tempo para viver. Agora já não vai me servir. Então a Aisha compreendeu que o profeta sallallahu alaihi wa sallam já estava na agonia da morte. As pessoas que estavam reunidas na mesquita começaram a levantar suas vozes. Preocupadas, querendo saber o que tinha acontecido com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. O que estava acontecendo com o profeta? Todos apavorados dentro da mesquita. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a ouvir o barulho das pessoas na mesquita. E perguntou: por que as pessoas estão reunidas? O que aconteceu? Então disseram para ele que as pessoas estavam reunidas na mesquita porque estavam preocupadas por ele. Estavam preocupadas com ele. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: me levem até eles. Me levem até essas pessoas. Me levem até as pessoas da mesquita. E tentou levantar, mas não conseguiu. Tentou levantar novamente, também não conseguiu. Então as pessoas começaram a jogar água no rosto do profeta, para ver se o profeta sallallahu alaihi wasallam podia se reanimar para poder ir até os muçulmanos da mesquita. E ele não conseguia levantar. Tiveram que jogar 7 cubos de água no rosto do profeta. 7 cubos de água, para que ele pudesse ter força para ir até ele. Depois disso, as pessoas carregaram o profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque quando ele avisou a filha dele, avisou na época do Ramadã, antes da morte dele, avisou que a questão do anjo Gabriel ter vindo duas vezes era um sinal de que ele, que a morte dele estava próxima. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam jogaram 7 cubos de água no rosto do profeta para que ele tivesse força para poder ir até os muçulmanos na mesquita. E teve que ir carregado. Alguns dos seus companheiros carregaram o profeta sallallahu alaihi wasallam e carregaram ele até o mimbar. Carregaram ele até o mimbar, ou seja, o púlpito, para que ele desse o último sermão. Para que ele falasse as últimas palavras para os muçulmanos. As últimas palavras. Quando os muçulmanos viram ele entrando, todos ficaram quietos, todos se calaram e ficaram olhando para o profeta sallallahu alaihi wasallam, todos preocupados. O profeta sallallahu alaihi wasallam, depois que estava no mimbar, olhou para as pessoas da mesquita e disse: ó humanos, por acaso vocês temem pelo que irá me acontecer? Por acaso vocês temem pelo que irá me acontecer? Quando ele disse isso, todas as pessoas da mesquita começaram a chorar. Todos os muçulmanos começaram a chorar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam continuou: vosso encontro comigo não é nessa vida. Vosso encontro comigo não é nessa vida. Vosso encontro comigo é na margem do meu lado, no dia do juízo. E juro por Allah, é como se eu estivesse vendo ele daqui desse meu local. Ó humanos, juro por Allah que não temo por vocês a pobreza. Juro por Allah que não temo por vocês a pobreza. Mas temo por vocês esta vida. Que vocês se rivalizem por ela até se arruinarem, como fizeram os povos anteriores, até que se arruinaram. Ó humanos, juro por Allah que não temo por vocês a pobreza, mas temo por vocês esta vida, que vocês se rivalizem por ela até se arruinarem, como fizeram os povos anteriores até que se arruinaram. Ó humanos, Allah propôs a um servo a escolha entre permanecer nessa vida ou se reencontrar com Allah. E ele escolheu um encontro com Allah. Ninguém compreendeu o que o profeta sallallahu alaihi wasallam quis dizer com isso. Ninguém compreendeu que o profeta estava falando dele mesmo. Exceto uma pessoa, Abu Bakr. Abu Bakr começou a chorar no meio da mesquita. E todos começaram a ouvir o choro de Abu Bakr. Então Abu Bakr levantou no meio do discurso do profeta. Coisa que não era comum. Ninguém atrapalhava o profeta no meio do discurso dele. Mas Abu Bakr não conseguiu se aguentar e levantou chorando e disse: por ti sacrificaria meu pai? Por ti sacrificaria minha mãe? Por ti sacrificaria meu filho? Por ti sacrificaria tudo o que eu tenho? Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam começaram a olhar para Abu Bakr de uma forma estranha, tipo condenando Abu Bakr por ter se levantado no meio do discurso do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, para defender Abu Bakr, disse: ó humanos, deixem Abu Bakr. Não há ninguém dentre vocês que tenha me ajudado com algo que não tenha sido recompensado, exceto Abu Bakr, o qual não consegui recompensar. Então deixei a sua recompensa para Allah. Todas as portas da mesquita se fecham, exceto a porta de Abu Bakr, que não se fecha nunca. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam continuou dizendo: ó humanos, se eu bati nas costas de alguém injustamente, aqui estão minhas costas para que batam em mim. Se eu peguei dinheiro emprestado de alguém e não devolvi, aqui está meu dinheiro, que pegue o que eu devo. Se desonrei alguém, aqui está minha honra, que cobre de mim. Quero encontrar Allah com a alma pura. Subhanallah. Se alguma vez eu fiz alguma dessas coisas, por favor, me cobrem agora. E eu não vou ficar brava com vocês. Por favor, me cobrem disso agora, porque eu quero encontrar com Allah, com a alma pura. Então um homem levantou e disse: Ó mensageiro de Allah, me deves 3 dirhams. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Jazakallahu khairan, que Allah te recompense por bem. Ó Abbas, os 3 dirhams. Então o profeta continuou com seu discurso e disse: Ó humanos, Allah, Allah nas orações. Allah, Allah nas orações. Mostrando a importância das orações. Meus irmãos, não podemos perder as orações. Nós não podemos perder a oração de Fajr. Nós não podemos perder nenhuma das rezas, irmãos. Nós temos que cumprir com as nossas orações. As últimas palavras do profeta eram: Allah, Allah nas orações. E vos ordeno o bom trato com as mulheres. Até no último minuto ele não esqueceu das mulheres. Até no último minuto ele não esqueceu da importância das mulheres. E antes de descer do mimbar, ele começou a invocar Allah pela umma dele. O profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a fazer súplicas para Allah pela umma. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse? Que Allah os ajude, que Allah os corrobore, que Allah lhes dê a vitória, que Allah os proteja, que Allah os cuide. E as últimas palavras do profeta, antes de descer do mimbar, as últimas palavras foram para nós. As últimas palavras do profeta sallallahu alaihi wa sallam, antes dele descer do mimbar, foram para nós. Para nós hoje. Ó humanos, mandem meu salam a todos que me seguirem até o dia do juízo final. Mandem o meu salam a todos que me seguirem até o dia do juízo final. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, as últimas palavras do profeta sallallahu alaihi wa sallam, lembrando de mandar o salam para nós. Lembrando de mandar o salam para nós. Seguiríamos o profeta sallallahu alaihi wa sallam 1400 anos depois. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam desceu do mimbar e voltou para a casa de Aisha. Fátima, filha do profeta sallallahu alaihi wa sallam, entrou na casa de Aisha e ele pediu para que ela se aproximasse dele. Então ela se aproximou dele e ele disse algo no ouvido dela. Disse alguma coisa no ouvido de Fátima. Fátima começou a chorar. E depois disso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam pediu para que ela se aproximasse de novo e disse outra coisa no ouvido dela. Então ela sorriu. Depois da morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam, perguntaram para ela o que o profeta tinha dito para ela. Aí ela disse: na primeira vez, ele disse: eu morrerei hoje. Então eu chorei. Na outra vez, ele disse: tu serás a primeira da minha família a se encontrar comigo. Vai ser, ou seja, Fátima, tu vai ser a primeira da minha família que vai morrer e que vai se encontrar comigo. Então eu sorri. Subhanallah, então, irmãos. Na segunda-feira de madrugada, antes da oração, no horário da oração de Fajr, o profeta sallallahu alaihi wa sallam ouviu as vozes das pessoas na mesquita. As pessoas, na verdade, tinham ficado toda a noite lá. As pessoas tão preocupadas que estavam com o profeta, ficaram toda a noite. Ninguém conseguiu voltar para casa. Ficaram na mesquita e levantaram para rezar a oração de Fajr. Enquanto o Sahaba e Abu Bakr estavam liderando a oração e o Sahaba rezando a oração de Fajr, o profeta sallallahu alaihi wa sallam se levantou e abriu a cortina. E o Sahaba conta que era como se o sol tivesse iluminado o lugar. O rosto do profeta tinha iluminado o lugar. Tinha iluminado a mesquita. E o Sahaba, ele olhou para o Sahaba sorrindo ao ver ele rezando. E o Sahaba conta que percebeu a presença do profeta e que não conseguiram deixar de olhar para ele. Tentavam se concentrar na reza, mas não conseguiram parar de olhar para ele. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam fizeram sinal para que eles continuassem a oração. Subhanallah, irmãos, o último sorriso do profeta para o Sahaba foi por causa da oração. Foi por causa do Salé. No mesmo dia, ao amanhecer, o profeta sallallahu alaihi wa sallam morreu. Nesse mesmo dia, o profeta sallallahu alaihi wa sallam nasceu no amanhecer e morreu no amanhecer. O nascimento do profeta sallallahu alaihi wa sallam no amanhecer era um sinal da vinda da luz para a terra. Com a vinda do profeta vinha luz para a terra. E com a morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam no nascer do sol, é sinal de que essa luz vai continuar iluminando a terra. Mesmo que depois da morte dele, a luz vai continuar iluminando a Terra. Porque a mensagem que ele trouxe vai continuar iluminando a humanidade. Irmãos, a luz da mensagem não vai se apagar até o dia da ressurreição. Até o dia do juízo final. E nós estamos vivendo hoje, que parece que a luz se apagou. Na verdade, não se apagou a luz. É como se fosse um eclipse. Não foi o pôr do sol. É como se fosse um eclipse. E esse eclipse aconteceu por culpa nossa. As coisas parecem estarem escuras por culpa nossa. Porque nós vendemos a mensagem pela dunia. Nós vendemos a mensagem de Allah pela vida terrena. E enquanto houverem pessoas no mundo que amam o profeta sallallahu alaihi wasallam e que amam a sua mensagem, essa luz vai continuar acesa. Isso vai acontecer até o dia do juízo final, inshallah. Aisha conta como é que foi a morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam pediu para que todos saíssem do lugar, saíssem da casa de Aisha, e colocou sua cabeça sobre o peito de Aisha. Aisha conta que nisso entrou o anjo Gabriel. O anjo Gabriel entrou dentro da casa dela. Como ela soube disso? Que o anjo Gabriel disse assalamu alaikum, e o profeta respondeu alaikum salam, Gabriel, ó anjo Gabriel. Então quando o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu assim, ela soube que o anjo Gabriel estava dentro da casa dela. Junto com o anjo Gabriel, quem entrou? O anjo da morte. Entrou o anjo da morte para dizer o seguinte para o profeta sallallahu alaihi wasallam: Allah me enviou para te dar escolha entre ficar nessa vida ou se encontrar com Allah. E o profeta começou a responder rapidamente, levantando as mãos para o céu e respondendo: na companhia do Altíssimo, na companhia do Altíssimo, na companhia do Altíssimo. Aisha conta que ele ficou com as mãos levantadas para cima, dizendo: na companhia do Altíssimo. Então o anjo da morte ficou ao lado da cabeça do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: ó alma em paz, alma de Muhammad ibn Abdullah, saia com o agrado e a satisfação de Allah. Saia com a satisfação de Allah e não com a sua ira. Então caíram as mãos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E Aisha sentiu que a cabeça do profeta havia ficado pesada no peito dela. E Aisha relata: Então eu percebi que o mensageiro de Allah havia morrido. E não sabia o que fazer. Então deixei o mensageiro de Allah em cima da cama. E perplexa, saí até a mesquita. Abri a porta que só o mensageiro de Allah saía por ela. E comecei a dizer: morreu o mensageiro de Allah. Morreu o mensageiro de Allah. Morreu o mensageiro de Allah. Todos que estavam na mesquita começaram a chorar. Todos que estavam na mesquita entraram em pânico, ficaram em estado de choque. Ali ibn Abu Talib caiu dos joelhos e não conseguiu se levantar. Uthman ibn Affan parecia uma criança andando de um lado para o outro chorando. Fátima, filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, tentou se manter paciente como seu pai havia lhe recomendado. Só dizia chorando: ó pai meu, Allah respondeu às tuas orações. Ó pai meu, os jardins do paraíso são a tua morada. Ó pai meu, ao anjo Gabriel anunciaremos a tua morte. Omar ibn Khattab tirou a sua espada e disse: quem disser que o mensageiro de Allah morreu, eu cortarei a cabeça. Porque ele só foi se encontrar com Allah, como fez o profeta Moisés, e logo vai voltar. E a pessoa mais tímida de todas foi Abu Bakr. Abu Bakr entrou na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam para comprovar se o profeta realmente havia morrido. Quando viu o profeta sallallahu alaihi wasallam, beijou a testa do profeta e abraçou o profeta com força chorando e disse: ó amado, ó querido, ó profeta, ó mensageiro. E ficou olhando para o rosto iluminado do profeta e disse: ó mensageiro de Allah, vivo você é belo e morto você é belo. Depois disso, Abu Bakr foi até a mesquita, entrou, foi até as pessoas no meio da mesquita, deteve Omar e disse: ó humanos, quem adorava Muhammad, saiba que Muhammad morreu. Mas quem adorava Allah, saiba que Allah é vivente e jamais morre. Saiba que Allah é vivente e jamais morre. E recitou o seguinte versículo: Muhammad não é senão um mensageiro a quem outros mensageiros precederam. Porventura, se morresse ou fosse morto, voltarias à incredulidade? Mas quem voltar a ela em nada prejudicará a Allah, e Allah recompensará os agradecidos. Omar ibn Khattab disse: foi como se eu tivesse ouvido essa aia pela primeira vez. Então soube que o profeta havia morrido. Saí da mesquita em busca de um lugar para chorar sozinho. Mas Abu Bakr chamou Omar e disse: Omar, a mensagem. A mensagem do Islã, Omar. E Omar compreendeu que eles deveriam escolher alguém para dirigir a nação, a umma do profeta sallallahu alaihi wa sallam, antes mesmo de enterrar o profeta. Mesmo a consciência dos muçulmanos com a mensagem divina. Os muçulmanos se reuniram e nomearam Abu Bakr como califa dos muçulmanos. E as pessoas juraram fidelidade a Abu Bakr. Os familiares do profeta sallallahu alaihi wa sallam foram lavar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Foram lavar antes de enterrar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Lavaram o profeta com suas próprias vestes. Quem lavou o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Ali ibn Abu Talib, Al-Abbas, que era o tio do profeta, Al-Fadl ibn Abbas, filho de Abbas, e Samar ibn Zaid, que era um dos Ansar. Esses quatro lavaram o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E depois de lavarem o profeta sallallahu alaihi wa sallam, as multidões começaram a entrar para se despedir do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Imaginem, irmãos, se nós estudamos a vida do profeta por 18 aulas, em alguns meses, nós nos sentimos tristes em saber que a morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Imaginem quem viveu 23 anos com ele. Imaginem quem viveu 23 anos sendo orientado pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam. Em todas as dúvidas, eles iam até o profeta sallallahu alaihi wa sallam e me perguntavam diretamente. Tinha o apoio do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Tinha o amor do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Conheceram fisicamente o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Imaginem como eles se sentiram com a morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então começaram a entrar as pessoas para se despedirem do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Primeiro entraram os companheiros, encabeçados por Abu Bakr e por Omar. Entraram e começaram a se despedir do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Depois entraram as mulheres e se despediram do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Depois entraram as crianças e se despediram do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então vem o momento do enterro. Enterrar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Nenhum dos sahabas sabia como eles iriam ter força para enterrar o seu amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Como é que eles iam ter força de botar o profeta sallallahu alaihi wa sallam abaixo da terra? Como eles teriam força para isso? Não tinham força, não sabiam como eles iam fazer isso. Então se lembraram do hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, onde ele disse: minha vida tem efeito benéfico sobre vocês, e minha morte tem efeito benéfico sobre vocês. Minha vida tem efeito benéfico sobre vocês, porque eu os guio para a senda reta. E a minha morte terá um efeito sobre vocês, porque vossos lábios me serão expostos cada quinta-feira. E se vocês fizerem bons atos, louvarei a Allah. E se cometerem maus atos, pedirei a Allah o perdão por vocês. Então os companheiros perguntaram, companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntaram para o profeta sallallahu alaihi wa sallam: como você vai nos reconhecer? Ó mensageiro de Allah, como tu vai reconhecer as pessoas que vierem depois, que tu não conheceu? Como tu vai saber essas pessoas que vão estar abaixo da terra? E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: eu vos reconhecerei um a um. O profeta sallallahu alaihi wa sallam conhece um por um da nossa umma. Cada um de nós o profeta sallallahu alaihi wa sallam conhece. Conheço vocês por vossos nomes e por vossos parentescos. Os companheiros disseram: como será possível isso se estarás abaixo da terra? E ele respondeu: Allah proibiu a terra de deteriorar o corpo dos profetas e mensageiros de Allah. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wa sallam está completamente inteiro abaixo da terra. Exatamente como ele estava em vida, ele está abaixo da terra. E ele está fazendo dua por nós. Toda quinta-feira, nossos atos são expostos perante o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Se são ruins nossos atos, o profeta pede perdão por nós. E são bons, se são bons, o profeta louva Allah por nós. Então, subhanallah. Os companheiros, então, começaram a enterrar o corpo do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Com muita dor, com muita tristeza. E ao enterrarem, um dos sahaba, chamado Al-Mughira ibn Shu'bah, o que ele fez? Atirou o anel dele dentro do túmulo. Atirou o anel dele dentro do túmulo do profeta. E disse para os companheiros que esperassem, porque havia caído o anel dele dentro do túmulo. Por que ele fez isso? Porque ele quis beijar o profeta e ser o último a se despedir do profeta. Al-Mughira quis ser o último a se despedir do profeta. Se abraçou no profeta, chorando, e se despediu do profeta, sallallahu alaihi wa sallam. E depois disso, eles enterraram o profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Naquela noite, as pessoas todas as pessoas de Medina choravam. Todas as pessoas voltaram tristes para casa chorando. Ninguém queria falar com o outro. Nenhuma pessoa falava com a outra. As pessoas dentro da família, nenhuma falava com a outra. Cada um ficou num canto chorando. A noite inteira chorando. Fátima, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, chamou Anas ibn Malik e disse: como vocês conseguiram colocar a terra sobre o rosto do mensageiro de Allah? Então Anas começou a chorar e foi embora. Anas ibn Malik disse: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam entrou em Medina numa segunda-feira e tudo se iluminou com a sua presença. E morreu em Medina numa segunda-feira e tudo se escureceu. Então as pessoas perguntaram para ele: o que ele mais queria? Então ele respondeu: eu não quero nada deste mundo. Quero somente me encontrar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no dia dos juízos e lhe dizer: sou o teu criado, Unais, e que ele me acompanhe até o paraíso. Isso que ele queria. Só queria a companhia do profeta sallallahu alaihi wa sallam no paraíso. O que aconteceu com as pessoas naquele dia? Ninguém falava nada. Naquela noite toda, todo mundo ficou no seu canto chorando. Sem conseguir dormir, ninguém conseguiu dormir. Ninguém falava nem com a própria família. Mesmo o amor deles pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam. Na manhã seguinte, de madrugada, no horário de Salat al-Fajr, na oração do Fajr, Bilal subiu na mesquita para fazer o azan. As pessoas estavam todas acordadas. Ninguém tinha conseguido dormir. Todo mundo estava triste sem conseguir dormir. Então, Bilal subiu em cima da mesquita para fazer o azan. E falava: Ashhadu an la ilaha illallah. E quando falou Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, não conseguiu continuar mais. Bilal começou a chorar e não conseguia terminar mais o azan. Não conseguia dizer Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sabia que ele estava fazendo o azan e o profeta não estava ali. Sabia que ele estava fazendo o azan e o profeta não estava mais em Medina. Não estava mais entre eles. E não conseguia completar o azan. Ao ponto que naquele dia não foi completado o azan. E toda a Medina começou a chorar. Toda a Medina começou a chorar. Subhanallah, irmão. Essa é a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Esse é o Habib na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nós amamos o profeta sallallahu alaihi wa sallam tal como os sahaba amaram. Sentimos saudade do profeta tal como ele sentiu saudade de nós. Essa é a vida do Habib na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Como nós amamos amá-lo acima de nós mesmos, acima da nossa própria vida. Se sem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nós não teríamos entrado na orientação. O que serviria a nossa vida se a gente não tivesse a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? O que seria da nossa vida se nós não tivéssemos os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Ele que nos ensinou a adorar a Allah. Ele que nos ensinou a como aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é que nos ensinou como encontrar felicidade nessa vida e na outra. Como não vamos amar o profeta Muhammad acima das nossas próprias vidas? Como não vamos amá-lo acima disso tudo? Irmãos, chegamos ao final da biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Espero, inshallah, que nós tenhamos conseguido chegar ao nosso objetivo ao longo dessas 18 aulas. E que, inshallah, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam tenha se tornado a pessoa mais amada do nosso coração. E que passar a mensagem do profeta adiante passe a ser a nossa meta de vida, inshallah. Essa é a nossa meta com todas essas aulas que a gente fez. Amar o profeta sallallahu alaihi wa sallam e amar passar a mensagem dele adiante. E com relação a essa é a nossa meta com relação a essa vida. E com relação a outra vida, qual é a nossa meta? Claro, Allah subhanahu wa ta'ala, que todos nós aqui, e todos que ouvirem essas aulas, sejamos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam no paraíso. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos lembre dessas nossas aulas no dia do juízo. E que ele seja satisfeito com você, inshallah. E inshallah, nós possamos estar com o profeta sallallahu alaihi wa sallam no paraíso. Nós somos privados da companhia dele nessa vida. Mas como ele mesmo disse, vosso encontro comigo não é nessa vida. Vosso encontro comigo é perante meu lado, no dia do juízo. Inshallah, a gente possa estar junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam no dia do juízo e entre os companheiros do profeta no paraíso, inshallah. Vamos fazer um dua para encerrar nossa aula, inshallah. Ya Allah, para ti são todos os louvores e agradecimentos. Alhamdulillah pelo nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah por sermos seus seguidores. Alhamdulillah pelo Islam. Alhamdulillah pelo Coran. Alhamdulillah pela biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, envie suas bênçãos e paz ao nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam até o dia do juízo final. Ya Allah, retribua o nosso amado profeta com a melhor recompensa jamais dada a um profeta por sua nação e a qualquer mensageiro de Allah por seu povo. Ya Allah, Faça com que vivamos no seu caminho e que morramos no seu caminho. E permita que bebamos das mãos do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, uma bebida depois da qual jamais voltaremos a sentir sede. Ya Allah, ajude-nos no dia do juízo final e faça com que entremos no paraíso. Ya Allah, sentimos a falta do teu mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam. Escreva-nos depois dessa aula como companheiros do profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Escreva-nos agora como companheiros do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, no paraíso. Ya Allah, escreva-nos entre os companheiros do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, no paraíso. Ya Allah, não tivemos a honra de desfrutar da companhia do profeta nessa vida. Não nos prive da sua companhia no paraíso. Não nos prive da sua companhia no paraíso. Ya Allah, aceita nosso esforço. Aceita nossas boas ações. Perdoe-nos pelas nossas faltas e pelos nossos erros. Perdoe-nos e não nos condene se nos errarmos, nos equivocarmos ou esquecermos. Ya Allah, ajude-nos a fazer triunfar a tua mensagem. Permita que possamos trabalhar pela tua causa. E ajude-nos. Ajude-nos com a tua misericórdia, o maior dos misericordiosos. Ya Allah, socorra a umma do teu mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam. Socorra a umma do teu amado mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam. Não há refúgio nem salvação de ti, não sei em ti. Ya Allah, perdoa a umma do teu profeta, sallallahu alaihi wa sallam. E embeleze os corações dos nobres muçulmanos com o amor pelo profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Plante no coração da umma o amor pelo mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, és testemunha de que passamos esses meses todos falando da vida do teu amado mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam. E és testemunha de quanto o amamos. Ya Allah, nos una a ele no paraíso, com a tua misericórdia, ya Rahman, ya Rahim. Amin, amin, amin. E que a paz das bênçãos de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.